quando fizeram chamou, puxa, pode três? Gente, assim que o trip liberar a retaguarda, autorizado, chama a casa. Se o trip liberar, a gente dá um contato, não tá. Salvador, muito boa noite, seu tribo 5495. Boa noite, 5495, prossiga. Muito boa noite, senhor, saturação ponto de espera, pronto. Gente linda, decola da 10, vento 090 graus, com 8 nós. Autorizado a ingressar? Afirmo a linha, decola, vento 090 graus, com 9 nós. Linha decola, tribo 5495. Por enquanto sim, reporte iniciando. Positivo, reportará, obrigado. Pode chamar o táxi. Paulo Salvador, 19940 para o táxi, 194 no Piauí, autonomia 3 horas e 50, alterando o galeão. 940, táxi em frente, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1985, altimetro 1012. Fiat Uno, Índia Alfa, no ponto de espera 295, 1945. 12 agora. Torre Trip 5245, solicita retorno para o pátio. Segue via pista e livra na Delta, o 5415. Ok, vai livrar na Delta, o Trip 5415, retornando para a posição, confirma mesmo? A princípio sim, vamos coordenar com a Infraero, se houver alguma alteração informamos. Retornar então para a posição 4, Trip 5415, na qual nós estamos. Pátio 1. Pessoas a bordo? 20, meia dúzia a bordo, altímetro 1-0 no 2, livre o táxi, chama para ingresso, na para cruzamento, 1-7. 10 para 2000, com 1012, web 6728, está livre da restrição em táxi? Confirme. É o gol 1940, próximo ao ponto de 090, pronto. 21940 ali, mantenha no 0. 21940, gol 1940. Prossiga. É, decolou a missão, na 7. Gente, chama para ingresso, não, no 7, então, November India Vitor. Solo 1-2, um decimal 9. 1-2-9, trip 5-4-1-5. Alô? Salvador, o trip 5-4-1-5, livrou na Delta, na abertura. Gente, 4-1-5, agora prossegue táxi em frente, ingressa naquilo, pátio 3, mantenha remota 04. Ingressa naquilo, pátio 3, remota 4, trip 5-4-1-5. Graus com 9 nós. Leve da Golarte, final 0, bom, não, 4. Três oito, três ADLS, que o senhor em reporte estabilizado. TVLS, nós estamos estabilizados, 2-2. 4-1-2-0-8, obrigado, boa noite. Dois Alder, boa noite, gol 1940, cruza 1300 pés. Gol 1940, contato radar, saída da El, suba e mantenha 360. Nadael para 360, gol 1940. Quatro zero da presente pro Edileda. Pro Edileda, gol 1940. November India Vitor, vai manter posição alinhada, estimado de 2 minutos, devido à aeronave decolada da outra pista na mesma saída. No 776, boa noite, chega da Mar e desça e mantenha nível 050. 050. 0 graus, com no 09. Berindia Vitor, decolado aos 21 no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, boa noite, obrigado. 1895. 1895, obrigado. Boa noite, web 58 5722, final da pista 10. Boa noite, 6728, reporte externo. Vai chamar no externo. Feliz adeus. Externo, baixou e travou, 6728. 6728, livre pouso na 10, vento 080 graus, com no 09, altímetro no 0, no 2. Livre pouso na 10, 6728. Golo 940, suba restrito para nível 340. Restrito nível 340, Golo 940. Legenda nível 320. 320, restrito, Golo 940. Com 940, chame Centro Recife na frequência 1251-13325. Centro Recife, 1251, alterno 13325. Obrigado, boa noite. Solo 25, Oliveira direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 29, né? Alfa Juliette, portão 04. Controle Salvador, papapapá, novembro de Índia Vista. Siga. Autorizaria voar bridge? Aguarde de coordenação. Obrigado. Índia Vitor. Confirme para 90 Índia Vitor. Autorizado Bridge. Autorizado voar direto Bridge, 90 Índia Vitor. Obrigado. Afirmo, desça para 2000 pés, ajuste 1092, autorizado LS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Foi estabilizado, sim, obrigado. Número em Jevito, Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, boa noite, obrigado. Obrigada. Pro táxi, chama a torre, 1895. Dado parte 3, solicita que por gentileza efetuar um teste no motor do lado direito, motor 2, marcha lenta, coordenado com o pessoal da Intraero. Pode confirmar a aeronave que chamou? É o 354-125, senhorita. Dado parte 3, solicita efetuar um teste, marcha lenta. Na posição do pátio número 3, coordenação com o pódio de solo dentro da era. Afirmativo, tá livre, chamou termo. Ok, chamará. Azul 4070, boa noite. Chega da Mari, desça e mantenha nível 050. 0050 na Mari, 4070. Estabilizou, Bono 776. Enche, complete final, chame torre 1895, bom pulso. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, Bono 776, 3 milhas pro marcador. PM? Boa noite, senhor. Esse é o Gol, no 776, estabilizado para a pose Salvador. Reporte externo, Bono 776. Para ele externo, sim. Com taxi via Apron 1, India in Alpha, hold the point, runway 10, call tower 118, decimal 95, altimeter setting 1012. Romeo Golf confirming. You are going to taxi via Apron 3 and then Apron 1. Not Kilo, right? Apron 3, Apron 1. Confirm your soul on board. Roger, sir. Check o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, com no 0 knots, altímetro no 0 no 2. Check livre pouso, voo no 776. Charlie Alpha Papá, prossiga. Sente, altímetro no 0 no 2, chama para ingresso na 1-7. Confirmar o vento para o gol? 090 graus com 1-1 NASA. Gente, obrigado. Preste a patinada e pronto. Azul 4070, continue descida para 3.000 pés, ajuste 1012. Para 3.000, ajustado 1012, 4070 da Azul. 76, Solon 37, livre à direita, Solon 21, decimal 9. Direita, 219, com 776. Direita, uma 3070, caminha 3.10. Alfa Papá, mantenha a posição alinhada devido ao desempenho de aeronave decolando da outra pista. 776, Juliette 05, é isso? 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000, 1012, Zero wind, 0 9 or 0 degrees with 9 or knots.